With you there's no in between. I'm all in, 'cause my cards are on the table, and I'm willing, and I'm able. But I fold to your wish, 'cause it's my command. Hey, hey, hey. You smile, I smile, whoa, whoa, whoa. You smile, I smile. Hey, hey, hey. You smile, I smile, I smile, I smile, I smile. You smile, I smile. You smile, I smile. You smile, I smile. Everybody loves Target. Todo mundo ama Target, a maior rede internacional de rádios. E aí, tudo na paz de Deus? Que você tenha uma quarta-feira perfeita na companhia da Target. Por aqui, Ricardo Borges, and you got Richard on the best stations, com as melhores rádios em rede pros melhores ouvintes. Rolou aí a primeira edição do Dia do Pop Hits, os 5 sons mais votados no portal que é referência para o mundo, www.targetw.com. Hoje, dia 27 de outubro de 2010. E na manhã, o primeiro lugar do Pop Hits ficou para Rihanna, Only Girl. Número 2, Justin Bieber, You Smile. Posto de número 3 para Kate Perry, Teenage Dream. Na quarta colocação, Charlie Brown Jr., Só os Loucos Sabem. E o quinto som mais votado na manhã, Just the Way You Are, com Bruno Mars. E daqui a pouco à tarde, tudo pode estar diferente. Afinal, é você, ouvinte da Target, que manda aqui no Pop Hits. Clique no portal e participe. TargetW.com. Aproveite, é claro, para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. E agora tem Pop Hits do ouvinte. Participe você também. Basta clicar em targetw.com, ir em peça o seu som e indicar pra gente um som que você está a fim de curtir aqui na Target. Em cada edição do Pop Hits é escolhido um ouvinte que curte o seu pedido aqui na Target, como é o caso da Tatiana Medeiros. Ela que é da cidade de São José do Vale do Rio Preto, no Rio de Janeiro. Bela região do Rio. Beijo pra todo o pessoal de São José do Vale do Rio Preto, especialmente pra você, Tatiana Medeiros, que pediu e vai curtir aqui na Target o som de Avril Lavigne, Alice. Grande beijo, fiquem todos com Deus. À tarde tem mais Pop Hits. Rede Internacional Target Radios. A moda da música.